roqueiro. Não se você estiver desarrumado, cheguei no som do talo, volume elevado. Lembrei do rolê que a gente teve, do fim de semana. Você lembra bem, né? Nada é impossível, tudo some pra quem vive só pra si. É bem assim, né? É algo fora do normal, eu me sinto incrível quando você olha e gosta de mim do jeito que sou. Tá difícil achar alguém que topa tudo por ela. Sem pensar em mais nada, eu fico refletindo o que seria de mim sem ela. Danço com o cheiro da nossa fumaça, me abraçando, carro aberto, segura minha mão. Até o radar não deixou passar. Se estivéssemos de moto, ninguém veria. Hoje a gente vai viver sem limites, ver o sol surgir. Faça o que você quiser. Criamos outro tipo de rolê, vivendo só com amor e fé. E hoje a gente vai viver sem limites, ver o sol surgir. Faça o que você quiser. Criamos outro tipo de rolê, vivendo só com amor e a fé. E hoje a gente vai viver sem limites, ver o sol surgir. Faça o que você quiser. Criamos outro tipo de rolê, vivendo só com amor e fé. Eu acredito que a fé é o suficiente pra seguir. Combinado com amor, é só sucesso. Nada é como antes, agora é fácil de enxergar. Difícil entender que o sol de hoje não é o de ontem. Eu e meu mundo de sonhos com bom salário pra curtir. Era só nós dois, deixando a vida rolar sem pressa. Era pra estúdio, shows lotados, ambiente tranquilo, sem medo, sem alma. E se der errado, vou sorrir e brincar com destino. Às vezes todo mundo se sente criança, revive, aprende na escola da vida, onde a diversão nunca acaba. Deixar o tempo passar, sentar na rua, falar besteira, com a mente a mil pensando em várias coisas. E a gente só de boa, sem compromisso, vivendo. Deixa o tempo passar, sentar na rua, falar besteira, com a mente a mil pensando em várias coisas. E a gente só de boa, sem compromisso, vivendo. Deixar o tempo passar, sentar na rua, falar besteira, com a mente a mil pensando em várias coisas. E a gente só de boa, sem compromisso, vivendo. Tá difícil achar alguém que topa tudo por ela. Sem pensar em mais nada, eu fico refletindo o que seria de mim sem ela. Danço com o cheiro da nossa fumaça, me abraça no carro aberto, segura minha mão. Até o radar não deixou passar. Se estivéssemos de moto, ninguém veria. Hoje a gente vai viver sem limites, ver o sol surgir. Faça o que você quiser. Criamos outro tipo de rolê, vivendo só com amor e fé. E hoje a gente vai viver sem limites, ver o sol surgir. Faça o que você quiser. Criamos outro tipo de rolê, vivendo só com amor e fé. E hoje a gente vai viver sem limites, ver o sol surgir. Faça o que você quiser. Criamos outro tipo de rolê, vivendo só com amor e fé. E hoje a gente vai viver sem limites, ver o sol surgir. Faça o que você quiser. Se quiser. Criamos outro tipo de rolê, vivendo só com amor e fé. Com amor e fé. Porque não se ofende, me desarrumado. Cheguei no som, no talo, volume elevado. Lembrei do rolê que a gente teve, do fim de semana. Cê lembra, né?